Pelo vale escuro seguirei Jesus, mas por ti seguro vendo a tua luz. Meus passos incertos tu dirigirás, ao sentir-te perto nunca perco a paz. Quando a noite desce, noite de Emaús, e meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, ao meu lado vem, vem com Deus comigo, infinito bem. Não há dor que seja sem divino fim. Faz, ó Deus, que a igreja compreenda assim, apesar das trevas, possa ver, Senhor, que tu mesmo elevas com imenso amor. Breve a noite desce, noite de Emaús, e meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, ao meu lado vem, vem com Deus comigo, infinito bem. Os espinhos tantos que vêm nos sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça do bondoso Deus, tudo que se passa nos conduz aos céus. Breve a noite desce, noite de Emaús, e meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, ao meu lado vem, e com Deus vem.